sobre o caos, transforme a minha vida, a natureza de Cristo. Sobre os ossos secos, me faz profetizar que se levantará um grande exército. Deixa o teu rio fluir, rio de paz e vida. Santo Espírito, reina em mim todos os dias da minha vida. Santo Espírito vem.